te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia.